aqui o Presidente da Câmara aproveitou esta oportunidade para fazer sentir algumas dificuldades, enfim, que nós temos nesta altura, a nível das acessibilidades, que Paulo Campos conhece muito bem, e naturalmente também de um problema mais recente, o caso da Estedó. Como é que acompanha este problema de nós ficarmos com o IC6, enfim, onde ficámos, não é? Estarmos ali a meio dos passos de Oliveira do Hospital, não haver ainda, para já, pelo menos, nada que indique há uma abertura para a continuidade desse trajeto até a Gouveia, e também o problema da Estedó, que é um problema de onde que se pode fixar jovens e onde, de facto, tem sido uma mais-valia para o Conselho. O problema das acessibilidades ao Oliveira do Hospital só ficará resolvido quando a ligação a Coimbra e a ligação à A25, portanto, com a Espanha, fique definitivamente concretizada. E, portanto, desse ponto de vista, a justiça terá que ser feita algum dia. E eu acredito que seja feita rapidamente. E é por isso que eu me vou também continuar a empenhar. Lutei muito nestes últimos anos para que fosse possível concretizar esses investimentos. Infelizmente, as condições internacionais não permitiram, já numa fase final, conseguíssemos arrancar com esse investimento. Mas eu estou absolutamente seguro que terá que ser feita justiça com a nossa região nessa matéria em termos de acessibilidade, porque Oliveira do Hospital já está no centro do território do nosso país, já foi durante muitos anos um local de passagem de uma das principais vias de acesso à fronteira de Vila Formosa, e nós sabemos bem a importância que isso trouxe para o desenvolvimento do nosso concelho. E aquilo que de alguma forma reivindicamos é que tenhamos melhor mobilidade, mas que possamos estar novamente no centro das infraestruturas rodoviárias do nosso país, e portanto que as acessibilidades para a Espanha e para Coimbra possam melhorar significativamente. E isso eu tenho vindo a acompanhar e tenho a fazer, um trabalho parlamentar no sentido de motivar este governo para novamente olhar para esse problema. Simultaneamente temos a questão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Oliveira do Hospital, no qual, enfim, eu fui apenas uma vez à Comissão de Educação, exatamente foi quando esse tema foi discutido, exatamente para deixar um meu testemunho da importância para esta região, mas sobretudo a importância para o país da existência destas escolas no interior. Hoje a aposta do ensino público, nomeadamente do ensino superior, deve ser no interior de Portugal, porque é aí que estão reunidas as condições para que não apenas tenhamos uma oferta e para que possamos deixar a concorrência que hoje existe muito significativamente nas principais cidades. Se verificar em Coimbra, há concursos que concorrem uns com os outros sobre as mesmas matérias, impedindo que nas periferias esse desenvolvimento possa surgir. E, portanto, a Escola de Tecnologia do Hospital tem essas valências, mas também do ponto de vista do interior, hoje é provavelmente o sítio onde se pode fazer melhor investigação, onde há mais paz, onde há mais tranquilidade, onde há mais ambiente para que se possa apostar num ensino público, e num ensino público qualificado, diferenciador e que introduza valor e deixe valor nas regiões. E por isso, hoje falar em ensino público é falar numa aposta no interior do país, colocando os poucos recursos, ou os recursos que hajam, ao dispor também do desenvolvimento melhor nesta área.